Olhem, olhem como, olhem como se, olhem como se eu, olhem como se eu não, olhem como se eu não fosse, olhem como se eu não fosse ninguém. Olhem como se eu não fosse ninguém, se não. Olhem como se eu não fosse ninguém, se não. Apenas um. Ninguém. Oh, ninguém. Oh, ninguém. Ninguém. Ninguém. Olhem. Olhem como. Olhem como se. Olhem como se. Como se eu não. Olhem como se eu não fosse. Olhem como se eu não fosse ninguém. Olhem como se eu não fosse ninguém, se não. Olhem como se eu não fosse ninguém, se não. Apenas um. Ninguém. We'll be right back.